Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Nesta semana nós vamos fazer um podcast proibido para menores pela primeira vez no Projeto X. Mas não é, seja o que for. Mas não é o que você está pensando, né? Adoro, gosto assim. Não é nada do que você está pensando. Hoje a gente vai fazer um podcast sobre coisas de adulto. A gente resolveu chamar de proibido para menores porque os menores não gostam muito desses assuntos. Então vocês não precisam sofrer com isso. Exatamente. Aí. Exatamente. Então, eu sou o Flávio Kiba e eu gosto de colecionar temperos. Adoro. Muito bom. Eu sou a Adri e eu assisto Masterchef porque o meu sonho é ter uma cozinha igual a deles. Olha aí. Aqueles equipamentos bonitos, cozinha também, com nicho, aquelas panelas bonitas. Mano, aquilo é meu sonho. Bom, que morte horrível. É. Aqui é o Seiji e eu estou gravando hoje de pantufas, porque eu sou um adulto responsável, pago minhas contas em dias e acho que eu tenho direito disso, né? Tá certo, tá certo. Boa. Tá frio também, pelo amor de Deus. Ah, tá frio tá pra frio, caralho. É, a gente, eu não sei quando que se esse podcast sair ou a frente fria já vai ter ido embora, mas nós estamos enfrentando uma frente fria pesada aqui, né? Então, tá muito bom, mas tá muito ruim. É bom pra ficar deitado assistindo frio, mas é horrível pra gravar. Mas esse é o nosso assunto do podcast. É horrível pra sair pra trabalhar, pra viver. Pra viver. Aliás, um parênteses. Pessoas do Sul, não venham falar que a gente aqui em São Paulo tá, não sabe o que é frio de verdade. Antes de vocês falarem isso, por favor, irem tomar no cu antes. Beleza? Falou, tchau. Bom, vamos lá. Nessa semana, então, a gente vai fazer um podcast aqui falando de coisas de adulto que a gente gosta, porque todos nós somos adultos, né? Nós somos... Esses dias eu fiz até uma postagem no Instagram com uma foto de um todinho, falando que eu sou adulto, eu sou criança, mas eu sou adulto ao mesmo tempo, né? Então, por que eu sou criança? Porque eu sou criança porque eu gosto do todinho. E por que eu sou adulto? Porque eu tomo todinho a hora que eu quiser, entendeu? Então... Você paga o seu próprio todinho, você... Exatamente. Olha aí. É, ué, exatamente. Então, pra começar, eu vou fazer esse podcast no estilo de enquete. Então, a gente vai fazer perguntas e a gente vai responder e comentar as respostas, beleza? Então, a primeira pergunta da nossa enquete é, pra vocês, o que é ser adulto? O que é ser adulto? Ah, é uma merda. É uma bosta. É uma merda. Resposta curta, não, é uma bosta. Não, eu perguntei o que vocês acham de ser adulto. Eu perguntei o que é ser adulto. Cara, é muita responsabilidade. Você acha que você era adolescente, criança, você acha que a sua vida era difícil? Porra, quando chega na vida adulta, você vai ver que é tudo uma porcaria. Você tem que obedecer horários, não porque seus pais te mandaram, mas é porque é a vida. Você tem que seguir, não tem jeito, cara. Ah, você tá em reclamar falta de dinheiro? Você não dá pra reclamar com os pais. Me dá um dinheiro, porra. Não, se vira no final do mês, amigo. Aperta o bolso, não sei, passa fome de algum jeito. Cara... É, faz conta no banco. Nossa, e quando você consegue fechar o seu final do mês no azul, cara? Puta vida. Meu Deus do céu, tá no vermelho. Isso é uma coisa que eu já não conheço, já tem um tempo. A nossa vida é resumida a uma planilha, né? Tipo, você tem que controlar tudo. Eu, por exemplo, eu faço minha planilha de gastos aí todo mês. E, tipo, ela tem que ser extremamente... Exato, senão eu erro e eu gasto mais do que eu deveria e vai faltar dinheiro pra pagar a conta, então tem que ser bem, bem barra pesada. Eu não faço isso e tomo no cu todo mês. Né? Sério, gente, eu percebi o que é ser adulto é você perceber as consequências das cagadas que você faz em primeira mão. Que se você gasta demais, você vai ter problemas no mês seguinte. Sim, sim. Entendeu? Você vai precisar... Tipo, aquela conta que você precisa pagar, ela tem que vir antes e é sempre uma bola de neve. Quando você faz uma besteira num mês, achando que vai conseguir compensar no próximo, a chance é de ir do próximo você... Só ir jogando e jogando e jogando. Verdade, se você faz a besteira num mês e acha que vai começar no próximo você faz duas besteiras, né? Porque você fica com a anterior e mais a nova. Então você vai acumulando besteiras, na verdade. Você vai acumulando, assim, e essa é a história de como a Adriele maneja as próprias finanças e por isso ela tá sempre pobre. Cara, eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho aquela sensação, eu quero comprar algo no instinto, no momento, porque eu quero saciar a minha vontade. Aí, de repente, eu sacio a minha vontade e eu penso, cara, por que eu gastei dinheiro nisso? puta, isso, por quê, cara? Não vale a pena. Isso se chama balde de pipoca do Homem-Aranha. Isso se chama cartão de crédito. Mas eu estou olhando pra isso. Isso se chama cartão de crédito. Eu tive, gente, assim, historinha. Eu sou tão burra pra controlar meu dinheiro, ou pra não conseguir controlar meu dinheiro, que chegou um ponto que eu decidi cancelar meu cartão de crédito, porque ele me dava uma possibilidade tão grande de fazer cagada todo mês e de ter problema com dinheiro depois, que chegou uma hora que eu pensei, não, eu vou ter que me livrar disso e eu tô sem cartão de crédito. Claro que isso acaba... Quando você se acostuma com essa porcaria desse cartão, ele faz muita falta depois. Sim, na verdade, é assim, tudo tem uma questão de controle, né? Eu como eu trabalho na área financeira, se eu não soubesse controlar minhas finanças, eu acho que eu poderia falar pro meu chefe, mas embora, porque eu sou imprestável, entendeu? Eu não deveria estar aqui. Mas eu conheço muita gente que trabalha na área financeira, que é extremamente regrado nas finanças da empresa, mas as próprias finanças são uma zona, então é muito relativo. Sim. Mas no futuro aí, quem sabe distante, a gente faz um podcast sobre a minha nada mole vida financeira, né? Mas o momento é um tema legal, ué. É um tema legal. Devia ter feito isso ao invés de falar sobre ser adulto, mas agora é tarde. Eu vou perguntar pra vocês agora qual é a parte boa de ser adulto. A parte que vocês gostam de falar. Eu sou adulto por causa disso. Eu gosto de ser adulto por causa disso. Regras. Você faz as suas regras. O problema é uma parte sabe boa, que eu, mas eu não acho que isso seja uma coisa tão boa assim. Porque pelo menos, de novo, quando tem outras pessoas supervisionando o que você faz menos besteira. Exatamente. E digo mais, você faz muito das regras, que você usa muitas regras que você já tinha quando você tinha alguém por trás de você. Sim. Por exemplo, eu vou contar uma história. Eu descobri que eu virei a minha avó. Como assim? Porque explica. Não, acho que tem mais a ver com morar sozinho do que ser adulto, mas eu vou explicar porque eu acho interessante. E quando eu morava com a minha avó, até fevereiro desse ano, ela tinha uma mania que eu sempre achei a maior maluquice da face da Terra, que era desligar todas as luzes da casa. E quando eu falo todas as luzes da casa, eu tô falando da luz do roteador, a reloginho do micro-ondas. Porque ela faz isso. Então, não, ok, calma aí. E aí, eu achava, meu, pra que isso? Que loucura. Tipo, você vai economizar energia, beleza, economiza, mas também não é o fim, não é tanto assim, né? Acabou que eu vim morar sozinho, o que eu faço? Quando eu vou dormir, desligo tudo. Porque assim, do meu quarto dá pra ver o micro-ondas, né? Da cozinha. E aí eu olho pra ele, porque eu durmo de porta aberta. Quando eu olho pra ele, eu vejo aquela luzinha de longe, aquilo me irrita. Aí eu vou lá e puxo ele da tomada. Entendeu? Até que eu descobri que dá pra você deixar ele ligado sem luzinha. Agora ele tá assim. Mas eu faço isso com o roteador também, eu desligo tudo. Eu botei um filtro de linha lá atrás da tomada do rack, eu desligo tudo. E agora eu virei minha avó porque eu também desligo tudo igual ela desligava. Então... Cara, uma coisa boa de ser adulto, eu acho que é assim, você ter controle sobre as coisas. Você ter controle daquilo que você faz, você escolher... O que, por exemplo, deixa uma coisa simples, até o que eu vou cozinhar hoje? Como eu vou fazer pra ir pro trabalho? Eu vou me inscrever nesse processo seletivo ou naquele processo seletivo? Eu vou tentar fazer isso aqui? Eu não sei, ter essa coisa de você poder controlar o que você faz em maior ou menor escala, eu acho que é uma boa. Tem o problema de você, quando você tem liberdade demais, você, obviamente você mete a cara na parede, igual eu faço com uma frequência muito grande. Então, eu acho que isso não é uma coisa tão de adulto assim. Por exemplo, hoje eu cozinhei pão de queijo, esse foi meu jantar. Então, cozinhei. É. Eu peguei os pães de queijo congelados, que estavam no meu congelador, e botei no forno e foi minha janta. E o que eu tomei depois? Um todinho, né? Então, eu não sei se isso é muito adulto você poder fazer o que você quer, na verdade. Mas eu acho que é mais você chegar em casa à noite e ao invés de fazer um pão de queijo, você fala, não, hoje eu quero comer um arroz com carne. E eu vou fazer o arroz e vou fazer a carne, entendeu? Isso é ser adulto, na verdade. Eu vejo mais assim. Eu gosto muito de cozinhar, só que eu não gosto de cozinhar pra mim. Entendi. Sozinho. Se eu tô em casa sozinha, o meu almoço vai ser pão com manteiga. E foda-se, eu não vou. E assim... Isso não é legal, gente. O estômago de vocês vai agradecer se vocês não fizerem isso. Não faça isso. Mas quando eu tenho que cozinhar pra outras pessoas, e assim, falam, prepara o que você quiser. Aí já pensa melhor. Então, assim, é legal, é um tipo de responsabilidade que é legal você ter. Você, fazer coisas pra outras pessoas que dependem de você. Eu gosto disso, eu gosto dessa coisa de as pessoas poderem depender de mim, só que tem limites, né? Eu, tipo, não tentem depender de mim em coisas muito sérias, porque eu não sei nem, eu não controlo nem a minha própria vida, mas tamo indo. Ah. Eu não devia estar nesse cast, gente, eu não aceitei. Não, mas você gosta de coisa de adulto, por exemplo, quando eu falei dos temperos, você falou que gostava, isso é coisa de adulto, tipo, adoro. Um ano atrás, eu só comprava bonequinho, eu comprava jogo de videogame, agora eu compro tempero, agora eu compro um negócio de fazer comida, entendeu? Agora eu fico olhando panela, eu ganhei um jogo de panela maravilhoso da minha tia, tipo, é esse tipo de coisa, sabe? Não é. Nossa. Não é muito o. Meu melhor presente. Meu melhor presente do ano passado foi uma frigideira antiaderente. Eu pensei, cara, cada tapioca que eu posso fazer nessa porra. Eu ganhei uma frigideira tão bonita também do meu antigo chefe. Muito, tipo, diferente, né? A parada. E quando você é adolescente, sei lá, uma pessoa que mora com a mãe, esse presente pra você é irrelevante. Tipo, que merda que eu vou fazer com isso, entendeu? Aí você cresce e descobre, legal. E aí quando você vira adulto, você percebe, cara, que legal que eu ganhei isso, entendeu? É muito estranho. Tipo, eu ganhei. Você fica feliz de ganhar. Eu fiquei feliz por ganhar um aspirador de pó, sabe? Nossa, um aspirador de pó, que foda! E antigamente eu falaria o contrário, tipo, meu, que merda, por que eu quero isso? Ou então, se eu ganhasse, vai, um bonequinho do, sei lá, qualquer personagem, eu ia falar, nossa, que foda esse bonequinho. É totalmente diferente. Não que eu não ache o bonequinho mais foda. Tipo, eu acho ele legal, mas eu gosto do outro também. Prioridade, choices. É a prioridade. Eu acho que essa é a coisa de ser adulto. Prioridades. Você colocar aquilo que você precisa antes daquilo que você quer. Exatamente. Isso é um aprendizado que mais dói. É a questão de você querer o que você precisa, entendeu? Sim. Sim, caramba. É, você antes desmerecia, depois você olha, cara, isso é importante. Pote de Tupperware, por exemplo. Puta, cara, antes falava, que merda! Hoje em dia, sua vida não existe sem pote de Tupperware, cara, porque ele vai ser necessário em algum momento, não, cara. Lembra quando saiu aquela foto da mulher que colecionava Tupperware lá? Eu vou ser ela. Eu sei. Eu vou ser ela daqui a anos, sério. Eu já tenho um monte. E o pior é que eu roubo o Tupperware. Eu pego da minha avó, quando eu vou almoçar lá, tipo, ela sempre manda marmitinha pra mim, né, do Tupperware. Eu trago pra minha casa e não levo de volta. Só uma coisa. Gente que não devolve o Tupperware é um tipo especial de filho da puta. Eu sou esse mesmo. Tem gente que tá com meus potes até hoje que, assim, virou história. Não vi mais. Meus potes. Aí depois, gente, não façam isso. Devolvam os potes que vocês pegam. Faz falta. Faz falta. Não seja esse cara. Devolve meus potes, né? Mas a próxima pergunta que eu vou fazer pra vocês aí, gente, é quando que você percebeu que você era um adulto? Tipo, agora eu sou um adulto, meu estilo de vida vai mudar. Olha, eu acho que até falei no WhatsApp, cara. Quando você olha, você pensa assim no dinheiro, ó. Olha, eu tenho dinheiro pra comprar um pacote de bolacha, cara. Mas eu vejo, dá pra comprar com esse dinheiro 2 kg de batata. Velho, que eu vou comprar um quilo de batata. Eu tô querendo saber onde que você compra essas batatas que é o preço de um pacote de bolacha. Cara, porque batata tá caro. Não, mas aqui, eu falei, tava 70 centavos a promoção, a batata lavada, mas o normal tava chegando a 98, um pacote de bolacha, 2 contos, ué. Então, 2 quilos. Gente, saudade de quando batata custava esse preço. É, mas aqui em Mogi também, a região aqui é um pouco mais, assim, uma região mais agrária, né? Então tem bastante coisa. Ah, quando tem a promoção, aí tá nesses valores mesmo, né? Aí você pensa assim, cara, então, porra, eu, no final do mês, podia comprar um pacote de bolacha, mas tô vendo aquele quilo de batata ali, dá pra comprar 2 quilos. Porra, vai me alegrar por alguns dias. Eu acho que esse é o momento de virar adulto. Você sabe que quando eu comecei a morar sozinho, eu achava a coisa mais louca do mundo ir no supermercado. Porque eu ia, tipo, mas eu sempre comprava muita besteira, né? Tipo, eu ia no supermercado comprar porcaria, chocolate, salgadinho, no máximo pão, frios, essas coisas. Aí eu comecei, tipo, a comprar arroz, comprar produto de limpeza. Não, e aí, Compra do mês. E aí eu percebi que eu tenho uma certa facilidade pra decorar preço. Eu não sabia disso. Olha aí. E sabe aqueles programas americanos de descobrir o preço das coisas? Tipo, mostra o produto e você tem que total. Eu acho que eu ia me dar bem nesse programa. Porque eu consigo... Sabe o que eu tô fazendo? Eu comecei a comparar o mercado, os dois mercados que tem aqui no meu bairro, com os dois mercados que tem lá no bairro que eu trabalho, e agora eu tô comprando um pouquinho em cada, onde é mais barato. Olha só. Caramba, você virou a tia do carrinho de supermercado. Eu tô virando minha avó, porque minha avó sempre fez isso. Minha avó sempre foi em, tipo, 3 mercados fazer compra. Eu tô virando minha avó. E é legal, eu me divirto fazendo isso. Aí eu falo, nossa, esse daqui lá no outro mercado tá mais barato, eu vou comprar lá amanhã. Eu fico fazendo isso, entendeu? Você pega, vai guardando folhetinho, vai vendo, ah, vai ter promoção de carne aqui semana, na quinta-feira, vou lá. Folhetinho eu ainda não peguei, mas eu vou começar também, porque os mercados que eu vou são pequenos, né, não tem folheto. É que aqui o pessoal deixa os folhetos, a minha cidade é pequena, e assim, o pessoal dos mercados maiores entrega folheto no, nas caixinhas de correio. Ah, sim, não, onde a gente mora também. Fala direto aqui, direto. Mas agora onde eu tô morando aqui, não tem, porque o prédio é fechado e tal, eles não entregam dentro do prédio. Ah, sim. Mas tem, tipo, se você vai no mercado grande, tem um folhetinho, então você consegue pegar e comparar. Mas eu comparo na gôndola mesmo, eu sou, tipo, outro nível. Eu tenho uma habilidade, eu sinto poder. Mas isso não foi o momento que eu percebi que eu era adulto, ou que eu precisava ser adulto. Eu percebi quando eu já tava, tipo, foi uma questão de trabalho, tipo, eu já trabalhava mais de 11 anos e eu percebi que eu precisava mudar a minha atitude. Sempre trabalhei em escritório, sempre trabalhei roupa social e tal, e sempre tive bastante roupa social e eu usava pra trabalhar. Até que um dia, eles me colocaram pra ir numa convenção que ia ser num resort na Bahia. E aí, quando eu fui fazer a minha... Quando eu fui pensar na minha... Tipo, pensar com o que eu vou levar de roupa, né? Porque é uma convenção, você não precisa usar roupa social, é praia, né? Piscina, é totalmente casual e tal. Aí eu fui olhar meu guarda-roupa. Aí eu fui ver camiseta, tipo, Pokémon, Batman, Super-Homem... Capitão América. Perfeito pra uma convenção, né? De nerds. As minhas são todas assim ainda. Então. Não, mentira. São todas, mas vou por parte delas. Aí você via camiseta da Nerd Store, camiseta da Redbug, tipo, camisetas nerds no geral. E aí eu pensei, porra, eu não tenho camiseta pra usar na convenção. Por quê? Porque eu ia pra convenção com a minha equipe e eu tava num cargo de supervisão. Então eu precisava ser um exemplo, uma imagem. Ah, porque você tem que... você não precisa mostrar aquilo que você não precisa. Se você não tem uma imagem boa, ninguém vai levar você a sério. E o mundo é triste, mas é a realidade, né? Então eu precisava de roupas. Então eu precisei comprar roupas de adulto pra poder ir ao evento. Foi muito bizarro, porque aí eu fui comprar a camiseta polo, tipo, me senti super... Nossa, gente. Camiseta polo, eu fui comprar... o máximo que eu consegui foi levar minha camiseta de super-homem, aí eu usei um dia a camiseta de super-homem e me senti eu. Mas depois eu percebi que isso fazia diferença, então eu falei, agora eu vou mudar o meu estilo. Tanto que eu comecei a diminuir o uso de roupas estilo nerd, estilo geek, esse tipo de coisa. E tô usando um estilo de roupa mais sério agora, então eu estou mais adulto por causa disso. Eu percebi que era o momento que eu precisava, não pra querer provar algo que não existe, mas pra mim, porque eu me sentia melhor assim. Eu me sentia estranho do jeito que eu tava, entendeu? Eu comecei a ver que aquilo não era o ideal para a sociedade, então eu comecei a seguir. Aquilo não era mais você, não era mais pode ser. E eu não me sinto mal com isso, eu gostei do estilo que eu segui. Por exemplo, essa semana eu tive que trabalhar de terno e tal, e eu me senti todo... E elegante, bonito, e eu fui elogiado, e as pessoas me dão bom dia, que você tá de terno. Então é diferente, entendeu? Ai, cara, quando eu percebi que eu precisava ser adulta, teve dois momentos. Você percebe realmente que as coisas mudaram quando você fala pela primeira vez na minha época. Na minha época, é. Ah, eu sou direto. É no trabalho. Foi assim. Eu comecei a ter isso, desculpa te interromper de novo, mas é que eu vou lembrando das coisas. Não, relaxa. No trabalho, eu sempre trabalhei com pessoas que eram mais ou menos da minha idade, ou mais velhas. E agora que eu tô num outro trabalho, eu comecei a trabalhar com pessoas mais novas, que acho que é o seu caso na escola, provavelmente. É. Então você percebe que você está ultrapassado, né? E aí tudo no seu tempo era diferente, no seu tempo era... Ah, porque no meu... Porque as meninas... Ah, nossa, esse negócio de mandar e-mail, você manda 500 e-mails. Falei, no meu tempo eu pegava um monte de envelope e ia levando lugar em lugar o convite, entendeu? Agora vocês mandam tudo por e-mail. Falei, nossa, estou velho. Cara, foi uma vez, assim, eu tava... Não lembro o que eu tava... Era uma aula, era uma turma de terceiro ano. Eu não lembro o que eu tava explicando, mas na minha época, não sei o quê. Na hora, sabe quando você para e pensa assim, caralho... Eu falei na minha época. E foi aí que percebi que eu sou 10 anos mais velha do que vários daqueles alunos. E assim, não tinha... A dimensão desse fato não tinha me acertado ainda. Até aquele momento, mas assim, eu sou 10 anos mais velha que essa molecada. Eu já tô usando as expressões que o meu pai usava pra falar na minha época, no meu tempo. Aí, tipo, a primeira coisa que você pensa, fodeu. Foi assim, foi o meu primeiro sentimento. Mas aí, quando eu percebi de verdade que eu precisava ser, o que eu, mais do que isso, que eu sabia ser adulto. E que você gostava disso, né? E que você gostava disso. É, que foi assim, justamente uma época em que a minha mãe fez uma cirurgia e ela ficou fora de circulação, por algumas semanas, pelo menos. E aí eu tive que cuidar das coisas da casa todas. Aí foi que a Adriele, dona de casa, surgiu. Foi aí que eu aprendi como que separava a roupa pra colocar na máquina. Foi aí que eu aprendi que tem um jeito certo de você colocar no varal. Foi aí que eu aprendi como escolher produto de limpeza. Coisas que eu já fazia, já acompanhava, mas tem uma diferença entre você fazer isso com seus pais e você fazer isso por conta própria. Pois é. E assim, eu percebi, cara, eu sei fazer isso. Quando eu não tô falando de cuidar de mim mesma, porque isso não vai acontecer nunca, eu consigo me virar bem. Se tem alguma pessoa dependendo de mim, eu consigo me virar bem. Legal. Essa foi uma boa percepção. Não foi aquela... Não bateu aquela nuvem de tristeza, de... Meu Deus, estou ficando velho. E teve mais um momento. Quando eu completei 25 anos. 25 não, 26. Esse ano. Aniversário de 26 anos. Quando eu percebi que eu tava mais perto dos 30 do que dos 20. Doeu. Eu tive essa sensação também. Doeu, não foi pouco. Eu pensei nisso também. Agora eu tô muito perto dos 30. Então eu tô muito... já tô na crise dos 30, né? Porque você já tá chegando. Apesar que faltam 2 anos ainda, mas eu tô perto. E... Olha, eu fiquei muito triste quando eu cheguei nos 30, cara. Mó deprimido. Tanto que, ó, eu... Uma coisa... O pessoal já sabe, eu odeio meu aniversário, cara. Não me faça lembrar meu aniversário, porque só fica me lembrando que, ó, já tô ficando velho, que merda. Eu passei de um terço de século. É muito triste isso. É estranho, na verdade, não é isso. É estranho porque você começa a avaliar, tipo, onde que eu queria estar com 30 anos, onde eu estou com 30 anos e... Porra, então. Fazendo meio que autoajuda. E muitas vezes não é uma resposta boa que você tem, cara. Verdade, é uma merda. A 90% das pessoas, mais de 90% das pessoas, não tá onde queria estar, né? Tipo, o mundo não é assim um lugar bonito que quando eu sair da faculdade as empresas vão abrir as portas pra mim e falar: entra, pelo amor de Deus. Não. É tipo assim, uhum. Eu que fiz administração, as empresas vão abrir a porta e falar: entra, vem administrar minha empresa. Não é assim. Eu me formei em 2010, 7 anos depois, ainda não é assim, entendeu? Então é. 2010 que eu me formei? Foi 2010. No momento de tristeza, quando você tem que lembrar, eu me formei há 7 anos atrás. Meu Deus do céu. Caramba, bate a tua tristeza. Pelo menos, gente, eu posso falar que eu me formei há 6 meses, porque eu terminei a segunda há 6 meses. Isso também. E eu que tô tentando me formar até hoje mesmo. Pode falar, tem que falar. Eu tenho duas faculdades, olha só. Eu entrando, eu tô assim, num desespero louco pra tentar terminar a porcaria da minha faculdade. Eu amo o que eu faço, mas tá me deixando louca. Aí eu tô vendo as turmas entrando cada vez mais novas. Aí eu tô percebendo que tem gente que é tipo 9 anos mais nova que eu. 8 anos mais nova que eu, na faculdade, super cheia de entusiasmo. Eu olho pra vocês, pra eles, eu só fico pensando: ah, crianças de verão. Só assim. O problema é quando chega. Tem que pensar que quem nasceu nos anos 2000 já vota, Adri. Nossa, mano. O problema, Adri, quando chegar algum desses pirralhinhos. Dá uma aguinha pensar nisso. Problema, Adri, quando chegar algum desses pirralhinhos e falar: ô tio, caramba, sai daqui, seu pirralho. Nossa, eu já falei pra... Não, eles me chamam de dona. Dona. Eu já falei nesses termos. Dona é o caralho. Não, tá? A menina falou. Não me chama de quando dona. Quando eu entrei na empresa, eu entrei numa empresa nova tem 1 ano, né? Quando eu entrei na empresa, a menina perguntou: quantos anos você tem? Eu falei: ah, eu tenho 27, né? Na época eu tinha 27, agora eu tenho 28. Eu tenho 27. E ela: nossa, tudo isso? Eu falei: oi? Nossa, que deprimido. Oi? Tô já velho? Que desnecessário. Não, mas na verdade ela quis fazer um elogio, porque ela pensou que eu era mais novo, né? Mas... Tá. Virou uma elogio, acertou na escrotice, hein? Mas eu levei pro bem, oxi, né? Não, e eu, quando tinha 18 anos, dia de finados, fui lá pra lavar os túmulos ali, e havia um garotinho de uns 2 anos mais novo que eu, falava: senhor, quer que lave o túmulo? Senhor, 18 anos. Senhor, nossa, eu tô deprimido, tô tão acabado assim, que droga. Não, eu mandava lavar. Rava assim: ah, por favor, pode lavar aqui. Né? Essa é uma das coisas de ser adulto. Você tem mais possibilidade de ser escroto com as pessoas se quiser. Isso é horrível? É, mas às vezes faz bem pro ego. Exatamente. É. Mas, então, ser adulto é um negócio estranho, porque a gente muda nossos gostos alimentares, a gente começa a ver coisas diferentes. E aí eu vou perguntar pra vocês: que tipo de comida de adulto que você já comeu e falou: nossa, essa comida é muito boa? Só que, tipo, você criança ia achar, tipo, que porra é essa que estou comendo? Eu não posso responder essa, porque eu sempre fui muito gulosa, sempre gostei muito de comer tudo, então essa é o passo. Não, mas tem uma resposta. Eu vou dar minha resposta e você vai entender o que eu tô querendo dizer. Vamos lá. Por exemplo, sempre que eu saía com meus amigos, com o pessoal do Projeto X e tal, a gente comia hambúrguer, pizza, ia na pizzaria, comia hambúrguer, ia comer... Enfim, besteira no geral. Até que um dia eu saí com uma pessoa e fui jantar e tal, e a pessoa pediu um vinho. né? Nossa, um vinho. Vinho. Eu ia falar vinho, cara. Vinho é bom. Vinho, não, mas vinho, tipo, vinho é bom quando você tá lá na porta da balada e o cara te dá um copo de vinho com aquele copinho de plástico, tá? Não, não quando vem uma garrafa de vinho com taças, entendeu? É esse tipo de vinho que eu tô falando, pô. Que o cara chega segurando o vinho com o braço e, tipo, é tudo diferente. Eu falei, meu, que isso? E é muito que bom. Mundo, hein? Como eu me aí porto aqui. Aí vem uma tábua de queijos, tipo, você toma queijos e vinhos, porque o vinho tem que combinar com queijo. Eu falo, nossa, que loucura. E é bom. E é gostoso. É gostoso, caramba. Sempre que falam de combinar vinhos e queijos, eu lembro daquela imagem de um galão de Cantina da Serra e um saco de Cheetos. Pois é. Isso só prova que você não é adulto, Adri. Mas que comida de adulto que você gosta? Tipo, uma comida que é bem de adulto, assim, tipo... Eu gosto muito de sabor azedo. Coisas azedas. Eu gosto muito de doce, gosto muito, mas eu sei que... paladar infantil, geralmente o pessoal não gosta de coisa muito azeda, coisa muito amarga. Eu adoro coisa azeda. Coisa azeda e coisa forte, forte de pimenta. Mas eu admito que eu ainda tenho um paladar muito infantil. Eu ainda gosto. Eu sou do rolê dos carboidratos, gente. Eu gosto de massa. Eu tenho um pequeno estoque de todinho na minha geladeira, Adri. Gente, eu gosto de massa. Hoje a minha alegria foi sair do trabalho na Americanas, que fica lá em frente, comprar um saco de gummy bear, velho. Por sinal, os da Fini são horríveis, os da Haribo são melhores. Toda vez que eu entro no mercado, eu tenho que comprar um bis. É criança. Então, mas de comida de adulto, é isso. Eu gosto muito de legumes, eu gosto muito de... Sabe o que eu percebi quando que eu mudei? Diga. Quando eu sempre almocei com o pessoal que trabalhava comigo e tal, e eles sempre questionaram muitas coisas que eu pegava no restaurante por quilo, né? Porque era batata frita, muita batata frita. Batata frita, lasanha e farofa no mesmo prato. É, não, você pega sushi misturado com feijoada, e, enfim, né? Coisas totalmente diferentes. Ah, nossa. E hoje não. Hoje eu vou lá na salada, pego os vegetais, e aí eu pego, tipo, couve-flor, brócolis. E eu gosto de comer essas coisas. Eu sempre gostei, né, na verdade. Sim. E hoje, e, tipo, quando eu comecei a almoçar sozinho, eu vi que eu comecei a... Na verdade, assim, ainda almoçando com o pessoal, eles começaram a me educar, vamos dizer assim. Aí começaram, não, isso aí você não pode ficar pegando, isso aí você não pode. Aí eu comecei a comer melhor, vai. Comecei a melhorar. Quando eu comecei a almoçar sozinho, eu já tava educado. Então agora eu como coisas de adulto. Então eu vou almoçar, eu pego brócolis, eu pego salada, pego alface, tomate, pego salada no geral, né? Pepino, cenoura, enfim. Assim. Eu gosto de pôr salada no prato do quilo, porque salada é leve, eu pago menos. Exatamente, é isso. É. Mas aí eu agora sempre eu pego não salada. Misturo, tipo, se eu pegar, eu não misturo mais carboidrato. Se eu pegar arroz, eu não pego massa, enfim... Esse tipo de mas coisa. É, isso eu faço. E aí minha única exceção é farofa. Farofa eu acho que eu como qualquer coisa, mas aí também é uma concessão. Recentemente, eu comecei a trabalhar em outro lugar. Eu mudei de áreas, deixa aplicações pra outros casts. E eu comecei a levar minha própria comida. Antes, como os meus horários eram bem mais picados, eu não tinha disciplina nenhuma. Agora que eu tô fazendo a minha marmitinha todos os dias, porque eu não recebo VR, então eu tenho que bancar a boia fria e levar comida de casa. Já fiz eu faço muito a minha isso, marmita viu? E eu... Ah, eu também. E tá saindo, e eu tô percebendo que eu sei fazer uma marmita desse. Não, eu não sei fazer, tem não. Um arroz, fazia tem era um minha feijão. Avó, mas eu levava. Eu sei fazer o básico. Tem uma carne. E tem sempre... Eu não sou muito fã de levar salada, mas eu sempre levo algum legume refogado. Brócolis. Uma beterraba, uma cenoura. Cenoura é bom. E eu tô comendo melhor agora que eu tô levando a minha marmitinha. E isso tá me fazendo bem. Eu tô comendo no horário certo. Eu acho que também tem isso. Mais do que você comer comida de adulto, é você começar a ter regras. Não, nem. É tipo assim, você come, fazer isso porque você quer, entendeu? Não porque você é obrigado. Isso, exatamente. É. Você se regrar, você botar um parâmetro na sua vida, né? Isso é um sinal de maturidade que as pessoas não percebem tanto, mas que faz uma puta diferença. Porque você sabe exatamente o que você vai esperar de cada hora do seu dia. Isso. Por exemplo. Isso ajuda muito. Por exemplo, eu cortei o refrigerante do meu almoço, da minha comida. Eu só tomo refrigerante. Isso, não consegui eu só fazer. Tomo refrigerante se eu vou na casa de amigos, ou tiver alguma festa, tiver refrigerante, eu tomo. Você sabe mas que assim, eu no meu dia a dia. Eu não compro. Meu dia a dia, eu não tomo, mas eu não tomo, eu cortei. Por quê? Principalmente por necessidade. Minha glicemia tava um pouco alta, eu disse, vou cortar doces. Primeira coisa, cortei refrigerante. Hoje em dia eu só tomo água, talvez algum suco, mas é mais água. E hoje em dia eu não tenho nenhuma necessidade de ficar tomando refrigerante. Anos atrás eu comprava um Um refrigerante de 2 litros. Hoje em dia não faz a menor diferença. Se eu tomar, comprar um refrigerante de 2 litros, ele vai durar uma semana, um mês na minha geladeira ali. Se bem que na minha, o que eu tô fazendo, eu compro uma daquelas garrafinhas de 600ml, ela dá pra 4 a 5 dias da semana. Eu nem compro. Cara, assim, é só um pouquinho mesmo pra... Agora eu tô muito adulto, porque agora eu faço chá à noite. É muito isso. Chá também. Fazer chá é coisa de adulto. Que adolescente que faz chá? Eu sempre gostei de fazer. Nesse friozinho. A minha felicidade foi levar minha canequinha pro trabalho, que lá eles deixam eu tomar chá enquanto eu trabalho, então é bom. Mas na verdade, assim, comida de adulto também, só queria fechar assim, cara, quando você nota que é adulto, você precisa ter alguma necessidade na noite, né, antes de dormir. Tipo, uma sopinha. Eu tomo uma sopinha. Já é bom. Nada de café antes de dormir. Pelo amor de Deus, senão você não dorme. Ah, esse eu já aceitei. Café. Esse eu já fiz. Eu gosto muito de café com leite. Também. Eu gosto muito de café com leite. Não, então, nada assim, de café de noite. Eu ainda não consegui abrir mão disso. Eu só tomo é tudo cagado mesmo. Assim, isso eu já fiz. Eu, quando eu era, até pouco tempo atrás, eu nem tomava café, de né? manhã. Eu não tomava, até pouco tempo atrás, eu nem tomava café, tipo, não café, o café da manhã, mas o café mesmo. E agora eu comecei a tomar. Uhum, e sim. Eu tomo durante o dia no trabalho, né, de vez em quando. E à noite eu tô começando agora a tomar, porque eu tenho um problema com leite, né, porque eu tenho medo de leite estragar. Então, como eu tomo muito pouco, eu não compro, eu acabo não comprando, então eu não tomo. Aí agora, esses dias minha mãe veio em casa e fez um negócio com leite e sobrou, tipo, uma caixa, eu comecei a tomar leite, agora eu vou começar a comprar, porque eu vi que não estraga tão rápido assim. É uma boa. E agora eu tô começando a tomar café e, tipo, não, isso é muito estranho pra mim, porque até então era suco de pozinho e... Nossa. Suco de pozinho, minha gastrite já deu até uma volta aqui. Que é isso? Ou aquele suco de caixinha que você compra, que custa o olho da cara, né, mas... Nossa senhora, não. E tem mais açúcar que refrigerante, exatamente. Aquela porra. Mas agora eu tô melhorando, velho. Mas é tão bom. Tomando chá de erva doce numa quinta-feira à noite, quem faz isso? Uia. Gente, dica pra vocês, dica pra vocês que tá me ajudando bastante. Chá de gengibre ao longo do dia. Você prepara uma garrafa, mais ou menos meio litro, e é bom porque ele ajuda a reforçar a imunidade, melhora bastante a voz e ajuda a emagrecer. Olha só. Eu tô fazendo olha isso. Olha só. Adri... E assim, de consultora fitness. E é gostoso. Quando ele tá gelado, a minha irmã gosta mais dele quente ou em temperatura ambiente. Eu gosto dele gelado. E gelado ele fica muito bom. Fica muito refrescante. Ah, fica a dica pra vocês. Depois do almoço aquele chá verde. Eu virei uma tia, gente. Eu virei uma tiazona. Sabe aquelas tias que ficam discutindo o preço de tomate no mercado? Sou eu. É isso aí. Eu ainda pra comprar verdura, legume, assim, eu ainda não compro porque eu não sei escolher. E eu tenho medo de... Ah, você vai aprender. O problema é que assim, eu como eu moro só eu em casa, tudo estraga. Tudo que você compra estraga, tudo. Então eu compro o mínimo possível de coisa. Só, eu normalmente compro só pra comer na semana e coisas que... Congela. Não, coisas congeladas que não vai estragar. Mas eu também sou muito chato com comida congelada que você esquenta. Eu acho que não fica tão bom. Então eu acabo comendo. Não, cara, como. Eu tô assim, pega legumes mesmo. Você compra legumes frescos, você pode congelar eles crus e você faz umas porçõezinhas e você vai tirando do congelador tem, que você precisa. Eu não tenho essa disciplina de fazer porçãozinha e pegar todo dia, não vai rolar. Pra mim não vai funcionar. Eu sou adulto, mas nem tanto. Vamos. Agora... Cara, minha maior vontade agora, quando eu vou no supermercado, na verdade, é você ir naquele seção de legumes, verdura, legumes, na verdade, você botar no saco e achar o peso correto na sua mão, cara. Eu preciso de 1 quilo desse peso. Vai ser 1 quilo na minha mão. Eu ainda quero ter essa habilidade, cara. Um dia eu vou desenvolver essa habilidade. Eu tô chegando. É muito treinamento e ainda tô longe. A minha avó tem um pouco disso. Eu lembro quando eu era moleque, ela me obrigava a ir no mercado com ela. Eu odiava, mas ela pegava assim, ela sentia, não, precisa pôr mais. Ela quase sempre acertava, assim. Eu não consigo, não. Nossa. Tem inveja. Você tem o dia certo de ir quando você vai comprar hortifruti. A minha frustração era tentar comprar verdura no domingo. Quarta-feira, principalmente. Que era o dia que a gente tinha. Domingo não tem mais nada, cara. Tem, tipo... uma alface morta lá e é isso. E caro pra caralho. Então, não, tipo... vai na quarta-feira. Quarta-feira é dia da promoção. Que... Então, terça ou quarta-feira, dependendo do supermercado. Só que eu não tinha como ir. Domingo era o dia que eu tava livre pra fazer mercado, mas nunca dava. Mas isso de virar tia, eu percebi isso observando a minha mãe e principalmente indo no mercado com meu pai pra impedir dele encher o carrinho de besteira. Tem isso também. Meu pai tem um certo... probleminha de descontrole pra comprar as coisas. A gente coloca um pacote de café na lista, ele traz 5. Nossa! E eu falo assim, tava barato, ele faz estoque aí, e ele não sabe escolher legume. Aí, quando eu vou, eu aprendi a escolher justamente pra ele não trazer um monte de legume podre pra casa pra jogar fora. Aí eu fui pegando os macetes e, gente, sério, observem o que as tiazinhas em volta das gôndolas falam. Que aí vocês vão aprendendo qual que é o jeito certo de escolher cebola, de escolher tomate. Tem regrinhas e não é difícil. E eu gosto muito de fazer mercado por causa disso. Sim. Você já vai com uma ideia do que você tá procurando, entendeu? É relaxante. Eu descobri que comprar verdura é relaxante. E é uma parada que eu não achei. Nunca pensei que eu ia dizer em voz alta isso, eu mas gosto de mercado, mas hortifruti ainda não é comigo, né? É uma área que eu tô muito no começo. É minha área favorita do mercado. Eu tô muito no começo ainda. Eu gosto das outras áreas do mercado. Mas agora vamos para uma outra parte do nosso podcast, que eu vou perguntar pra vocês que sites de adulto que vocês acessam, mas não vale pornografia, tá? Uia, não pode falar isso não. Não pode pornografia, até porque adulto que é adulto não assiste site pornô, né? Enfim. Aham, quem, é, quem gosta de pornografia é adolescente, né? Adulto gosta de amor verdadeiro. Amor verdadeiro. Amor verdadeiro. Não tá tendo nenhum nem outro. Bom, agora eu tô triste. Mas tudo bem. Que sites adultos vocês acessam? Jornal. Deixar uma página de jornal como página inicial. Sempre jornal. Não, é só você ver quais são os aplicativos que estão na sua tela inicial do celular. Tem sempre o aplicativo do banco. Tem. Tem o aplicativo do LinkedIn. Também. Tem o aplicativo do e-mail. Aham. Nossa, tem tá um aplicativo foda. De notas, de bloco de notas. Não, notas o meu tem. Eu tenho. Bloco de notas. Calculadora. Sempre. Google Drive. Não, calculadora também não, porque eu faço. Eu não gosto de calculadora de celular, eu uso HP. Olha aí. Desculpa! Não, é porque não, tem explicação. Quando você estuda alguma área, algum curso relacionado à área de finanças, você aprende a mexer na HP 12C, que é uma calculadora financeira, né? Não é a calculadora científica. Eu não vou tirar uma HP 12C da bolsa pra calcular um troco, cara. Desculpa. Não, quem calcula troco? O sistema do banco. Eu sou de humanas, o lembra? O sistema do caixa faz humanas. Isso, não sou eu que calculo. Só vou ver se ela tá certo. É só ficar olhando na tela. Mas enfim, então eu. Quando você faz o cálculo na HP, ele é diferente de uma calculadora convencional. E eu viciei na HP. Então quando eu pego a calculadora convencional, tá, eu meio que não consigo usar ela direito. Então por isso que eu não uso calculadora no celular. Mas eu tenho o aplicativo do Exame, que da Exame, né, que é a revista Exame. Então todo dia eu acesso lá o site da Exame pra ver as notícias do mundo, dos negócios e afins. Aplicativo de horário de ônibus, eu tenho dois. Também uso bastante. Aplicativo pra ver o saldo do VR, sempre importante. Saldo do VR, é. Previsão do tempo, o celular se torna precavido. Você não, você só se deixa pegar mesmo pelas coisas se você bestar, porque... Você pode deixar as coisas no seu alcance? É, o da previsão do tempo, eu não uso nem o aplicativo, eu uso ele na tela, né? Que ele já fica... Então, na tela. É o da tela, é o gadget do... O widget do próprio Android. Eu faço isso também. Mas eu uso muito o aplicativo do banco também. Agora eu tô começando a usar porque eu era meio... Eu não sei, eu trabalho com finanças há anos e eu tenho medo de usar o aplicativo do banco. Mas agora eu estou melhorando isso, então agora eu uso para olhar meu saldo, eu já fiz pagamento até pelo aplicativo. Eu uso para pagar boleto, cara. Eu não pego mais fila de banco nem não, fudendo. Eu nunca peguei fila de banco. Eu fazia pelo computador, né? Agora eu faço pelo celular também. É que pelo celular chega até ser mais prático porque o sisteminha do computador é muito chato. Sim. De instalar. É, o meu não precisa, né? Mas enfim, cada banco é uma regra, né? É. Qual que é o seu banco? O Bradesco. Banco do Brasil. Brasil. Banco do Brasil é horrível. Já trabalhei com o Banco do Brasil, já trabalhei com o Bradesco, já trabalhei com o Caixa, já trabalhei com o Itaú, já trabalhei com o Santander. Então eu conheço todos os bancos. Eu sei que o Banco do Brasil ele é o segundo pior pra se trabalhar. Não vamos ficar falando disso de marcas, porque a gente vai ser processado aqui. Não, vai dar pra gente. Mas o Banco do Brasil é o segundo pior. A Caixa é ainda pior que o Banco do Brasil. Já tive problemas e com a Caixa. O Itaú é melhor. Se você for deixar no podcast, o Itaú é melhor, patrocina a gente Itaú, porque nós temos uma mensagem jovem para clientes jovens. Apesar de temos adultos. Ok, tá certo. Mas que cola, né? É, então. Ai, gente. Agora, ó, uma coisa assim, diz... Falou de notícias, né? Eu sempre começo o dia com um jornal na mão, lendo... e também papel em casa. Não, papel aí já não é mais adulto, aí já é idoso, né? Seja diferente. Sou velho. Sou velho. Dois, depois eu vou ver na internet. E três, eu fico escutando o rádio noticiário também. Jornal da CBN às 6 da manhã, cara. Então eu não sei, assim, quão idoso já tô, cara. Na tá, porque você já passou da idade, já sei. Então, mas é assim, aplicativo eu fico escutando rádio. Mas sabe também. Por quê? É uma coisa também muito do que tem a ver com o meu trabalho, né? Vou dizer pra vocês, não é algo que eu gosto de fazer porque eu sou lá do Doc, legal. Mas é porque é bom você estar antenado, porque às vezes alguém comenta acontecer alguma coisa com você e você tem assunto para tratar com a pessoa e a pessoa vai te promover e vai te dar um salário maior uma vez. Então você tem que pensar nisso também. Né? Então, não espere sempre aquela promoção lá, assim, espere, ah, então você viu Big Brother ontem? Então, cara, promoção pra você que você viu Big Brother. Ah, tá louco, né? Tá louco. É, então, se você fala, se você tá comentando Big Brother, tá comentando qual que é o nome da saga, a Shadowhunter, você pode. Se você é da minha equipe, eu não vou te promover. Entendeu? Esse é o único assunto que você consegue falar, cara, com alguém, cara, esquece, na boa. Eu não vou te promover, me desculpa, gosto muito de você, eu sei que eu gosto do Vingadores Era de Ultra, eu sei que eu vou assistir Homem-Aranha, mas eu não vou te promover porque eu sei falar de qualquer assunto que você quiser. Se você quiser falar do dólar, eu vou falar do dólar. Se você quiser falar do da Regina Casé, eu vou falar da Regina Casé, entendeu? Eu vou falar mal, mas eu vou falar. Então... Era até uma coisa que eu falava muito pros meus alunos, que é até uma coisa que me preocupava bastante. De novo, vou fazer aquela coisa, na minha época versus na época deles. Essa galera mais nova tem acesso a muita informação, mas não absorve nada e não procura quase nada. Exatamente. E, tipo, alguns dos meus alunos... Era terceiro ano, ano de vestibular, eu tentando botar na cabeça deles, por tudo que há de mais sagrado no planeta, que eles tinham que pelo menos abrir a porra de um site de notícias todo dia e ver o que tava acontecendo. Exatamente. Gente, questão de geografia, adiantava. Pelo menos. Atualidades. Adiantava? Não adiantava. Pra alguns até adiantava, mas... Isso é importante, você saber se manter informado e você saber buscar informação também. Também não adianta só você ler uma fonte de notícia e achar aquilo que é verdade absoluta e tudo mais. É, isso é maturidade que a gente vai adquirindo com o tempo, até senso crítico pra filtrar aquilo que a gente vê. Eu vou comentar do Masterchef? Vou comentar do Masterchef, mas com certeza. Porra, também. Mas eu vou comentar de conflitos internacionais? Vou. Facilmente. Vou comentar de cultura, de... Gente, a gente tem que saber. É, a gente não tem o direito de ser desinformado. E se você quer ser adulto, você tem que saber um pouquinho de tudo. Ah, as pessoas falam muito. Sim. Eu vou fazer aqui uma reclamação da sociedade no geral que fala que administrador não é profissão. Administrador, eles falam que não é profissão porque você não se especializa em nada e você sabe um pouco de tudo. Mas se você não sabe um pouco de tudo, você não é nada, entendeu? Então, exatamente. Isso. Então vai ficar que nem os mucureba lá da minha faculdade, que tipo, fica tão especializado em uma coisa que única, consegue que não tem daquilo. Espaço no mercado de trabalho, porque só sabe exatamente. Daquela coisa, entendeu? Então a administração é boa por causa disso. É um problema. Então assim, eu converso sobre Marvel, eu converso sobre Pokémon, eu converso sobre a série que eu tô assistindo lá, que é muito boa, inclusive, chama Suits, assistam. Mas eu também converso sobre política, eu converso sobre ciência, eu converso sobre atualidades e mercado financeiro, enfim, né? Gente... Isso é importante demais. Então, isso é importante, eu sei que isso demais, não é muito tema, né? Do podcast, mas né, seja mas um adulto, né? Fica até um alerta, né? Fica até um alerta. Não é nenhuma questão de assim, você é uma parte da sociedade, então você tem que saber. Ou pelo menos ter interesse de buscar coisas e admitir que você não sabe alguma exatamente. Coisa. Também tem isso, a galera não sabe, mas se recusa a admitir. Isso é uma exatamente. Merda. A coisa da informação é muito importante. Só que não é só você ter um monte de informação, é você ter um monte de informação e pensar sobre ela. Mas ninguém tem nenhum outro aplicativo ou site que vocês usam que é extremamente adulto? Quando eu instalei o LinkedIn no celular, eu fiquei meio triste, porque eu pensei, eu entrei na fila dos disponíveis para o mercado. Eu percebi. Na época eu trabalhava, mas era um trabalho meio... Eu percebi que o LinkedIn e o Facebook, eles estão, ao mesmo tempo, eles são muito parecidos e muito diferentes, né? Eu uso bastante o LinkedIn também, se você entrar no meu LinkedIn, lá tá maravilhosamente atualizado e tal. Mas... O meu não atualiza faz um tempo já. Faz anos que eu não tô lendo. O meu está tipo, muito bem atualizado e tal, as pessoas me adicionam o tempo a todo momento e são pessoas que eu nem sei quem são. Mas eu costumo separar as coisas, então eu gosto de dizer que o meu Facebook é entretenimento. Eu não trato de assunto sério no Facebook. E o meu LinkedIn é sério, então lá eu sou duas pessoas, lá no Facebook eu sou uma pessoa, no LinkedIn é outra. Então se você está me recrutando e chegou a este podcast por algum motivo, pesquisando meu nome na internet, saiba que meu LinkedIn é um lugar bonitinho e meu Facebook é mais descontraído. Isso não significa que eu seja uma pessoa louca, que tenha dupla personalidade e sei lá. Mas enfim. Pros possíveis empregadores que viram meu Facebook, desculpa, eu sou uma pessoa normal. Não parece, mas eu sou. Ah não, mas pra isso eu tenho um método. Eu tenho duas contas de Facebook, olha só. Uma pra mostrar a minha loucura, doideira, e a outra uma parte mais adulta que eu quase não uso nele. Eu preciso mexer um pouco mais nele. O meu não. O meu eu posto foto de Lego e em seguida eu posto uma foto de gravata, né, no evento chique, mas enfim. Cara, eu posto. Na minha conta de louco, eu só posto coisa de anime, mangá, quadrinhos, séries, etc. Nunca que eu vou postar essas coisas no meu outro conta do Facebook. Mas nunca, cara. Eu fico pensando, assim, eu sei que inclusive pessoas que me entrevistaram já viram meu Facebook. O que me deixou com um certo cagaço, não vou mentir, não. Uia. É, há uns meses atrás eu fiz entrevista pra uma agência daqui da região. Aí o moço que tava me entrevistando falou assim, ah, então a gente deu uma olhada no seu Facebook. Sabe quando, de novo, uia, você olha pra cima e pensa, fodeu. Foi bem essa a reação. Não, gente, não, nem mas quero acabou mais. Que não foi. Nem quero mais, tchau. Acabou que não foi. Ele falou assim, ah, eu vejo que você tem umas posições bem definidas, você escreve bem e tudo mais, legal. Passou, ficou por isso mesmo. Beleza. Não fui contratada porque era longe, não tinha ônibus, e eles falaram que foi por causa disso. Mas, mas deu um certo medo, pensei... É isso que eles alegam. Eu vou acreditar nisso. Eu vou acreditar nisso. Por favor, obrigado. Tenho certeza que foi por causa daqueles memes estranhos que você compartilha lá. Certeza. Olha aí. O problema não são os memes. O problema é o excesso de caps lock, também, cara. Nossa. Eu também tava pensando... Isso. Eu digito muito, eu escrevo muito ainda em caps lock. Ainda bem que você não posta grito, morta, esse tipo de coisa. Você não vê meus comentários nos grupos por aí. Mas deixa quieto. Provavelmente não estou nesse grupo. Grupo não entra. Não estou nesse grupo. Grupo secreto, né? Abraço. Mas agora eu vou perguntar pra vocês quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam como adultos. Vamos listar, vamos lá. Vamos lá. A tristeza. Aceitar que acordar cedo vai ser parte da minha vida eternamente. Então, mas acordar cedo, pra mim, já tá tão automático que eu nem preciso de despertador, na verdade. Então, eu também na verdade, acordo sem despertador também. Na verdade, o problema é que, assim, chega meia-noite eu já tô morrendo de sono. Pera, eu não consigo mais ficar acordado depois desse horário, não. Não dá. Eu preciso acordar umas 6 da manhã pra sair. Eu sempre acordo, assim, desejando a morte em cima de mim. Porque eu odeio acordar cedo, mas... Uma das coisas que também percebi é estou me tornando uma pessoa mais responsável. Nesse emprego novo que eu entrei, eu tinha duas opções. Ou eu poderia entrar de manhã, ou eu poderia entrar à tarde. Eu escolhi trabalhar de manhã. Eu me arrependo disso? Um pouco. Não vou mentir. Eu queria dormir mais. Mas eu escolhi trabalhar de manhã por quê? Porque eu precisava que o dia rendesse mais, pra quê? Pra eu poder vir pra casa fazer minhas coisas aqui. Certo. Isso é um sinal de maturidade. Sim. Eu sou uma vitoriosa. Eu já detesto esses horários de gravação que vocês marcam 9 horas da noite, porque 10 horas eu quero dormir, entendeu? Então... Você tá realmente virando a sua avó, cara. Você tá virando a sua avó completamente. É uma loucura, porque antigamente a gente ficava até tipo 3 da manhã no Skype batendo papo, e agora 10 horas da noite eu quero dormir. Eu preciso dormir, entendeu? Cara, eu ainda não cheguei nesse nível de iluminação. Não, pra mim, meia-noite, no máximo. Cara. Não, meia-noite já tá dormindo. Pra mim, 3 da manhã é dia. E digo ainda mais, se eu for dormir tarde, no outro dia eu fico um inferno, eu fico de mau humor, as pessoas me odeiam no dia seguinte. Então, pras pessoas não me odiarem no dia seguinte, eu vou dormir cedo, entendeu? Porque aí eu acordo feliz e sorridente. Nem, não tão sorridente assim, mas um pouco menos mal-humorado, vamos dizer assim. Mas a minha maior dificuldade hoje como adulto é conciliar tudo. Porque, tipo, é muita coisa. Porque aí chega o final de semana, você quer sair com o crush, não dá pra sair com o crush. Aí os seus amigos te chamam pra sair ao mesmo tempo, aí você fala, puta, e agora, o que eu faço? Aí minha mãe fica no meu pé, você não vai vir aqui quem em casa? Quem que eu vou decepcionar essa semana? Minha mãe fala, você não vai vir aqui em casa? Porque tem um mês que você não vem aqui, entendeu? Aí eu fico, puta, pra onde que eu vou? Aí eu tento conciliar todo mundo, né? Fico um pouquinho em casa e todo mundo me odeia porque eu não fico muito tempo com ninguém. E também fazer faxina, que eu detesto fazer faxina. Eu adoro ver minha casa limpa, arrumada, cheirosa, cheiro de rosas, como o texto que eu coloquei no Facebook um tempo atrás. Mas eu detesto fazer a limpeza, entendeu? A coisa da limpeza, vocês precisam, eu não sei vocês, mas vocês também planejam a semana de vocês com base na limpeza? Sim, sexta-feira é dia de lavar roupa. Ah, Sábado é dia de limpar a casa, sábado de manhã, né? Domingo eu passo a roupa que secou. Agora eu não tô passando mais porque eu descobri umas técnicas aí muito boas que você pode não passar mais roupa na sua vida. Mas eu... De vida, por favor. Eu simplesmente não passo e vou com a roupa sem passar. E, tipo, ninguém repara, entendeu? Cara, eu uso camisa polo por causa disso, que praticamente eu não passo. Sim, ela é tão leve, tão gostosa. Eu tô tão usando camisa social sem passar e ninguém reparou. Então agora eu nunca mais vou passar roupa na vida. Quando eu falei pra minha avó que eu não tava passando roupa, ela quase me bateu. Ela vai ter um treco, realmente. Mas, sabe, eu acho que devia ser socialmente aceitável você andar com roupa amarrotada. Meu, quem que inventou essa putaria de ter que passar roupa? Tipo, na verdade, depende muito do tecido da camisa. Claro, se você botar uma camisa de algodão, é óbvio que ela vai ficar extremamente amassada e não dá, né? Mas as minhas camisas, elas são... Vou dar um segredo de mestre pra quem usa camisa. 60% poliéster, 40% algodão. Você nunca mais vai ter problema com camisa na sua vida. A minha é assim, ué. E ainda deixo um bolso na frente pra guardar minhas coisas no bolso ali, olha só. Exatamente. Muito prático. É, 60, 40. Não precisa... Você vai, se você quiser passar, você passa, vai ficar mais bonitinho e tal. Mas se você não passar, não vai fazer tanta diferença, assim, ninguém vai morrer por isso, entendeu? Gente, que é, mágica. Cara, eu gosto de assim, quando atalhos, você for comprar a camisa, atalhos, é. Você entra na loja e você olha a etiqueta e vê do que é aquela camisa feita. Se ela for 60-40, 50-50, 40-60, compra aquela que é certeza que você não vai ter dor de cabeça. Agora, se for 100% alguma coisa, esquece. Você vai ter que passar, vai dar dor de cabeça. A 100% poliéster vai deixar você fedendo, então. Inclusive. A 100% recomendo. Poliéster deixa você fedendo, a 100% algodão deixa você parecendo um mendigo. O que você vai escolher? Então, né? Faça a sua escolha. Choices. Né? Adoro. Assim, ó, de dificuldades, na verdade, eu penso o contrário. Coisas que pra facilitar a minha vida, né? Por exemplo, pra evitar que eu fique com mau humor maior, cara. Então, assim, tipo, hoje o dia tá frio, eu tenho que lavar a louça. Assim, eu posso deixar, acho que acumular pra lavar no dia seguinte, tiver um pouquinho mais quente, vai. Na boa. Então, não vamos deixar agora, não. Mas se não tiver isso. Jeito, tem que lavar. Não faça isso. Senão... Eu falando como alguém que odeia lavar louça. Eu gosto de lavar louça. Você tem a capacidade de se multiplicar. Mano, eu gosto. Você tem geração espontânea. Se você... vou falar a verdade pra vocês. Eu lavo a louça uma vez por semana. Eu não lavo louça todo gente, dia. Gente, eu não moro sozinha. Então, aqui as louças têm o poder de se multiplicar muita gente, muito vai rápido. Muito mais louça, claro. Mas no meu caso, eu lavo louça. Então, assim, não tem como deixar. Se, por exemplo, eu comi pão, porque foi o jantar da Dri, que foi de pão com manteiga, e no outro dia eu vou comer pão com manteiga de novo, eu vou pegar o mesmo prato e nem vou lavar, entendeu? Ou se não, olha, se não quer usar prato, gente, coloca uma folha de papel toalha em cima da mesa, come pão em cima da folha de papel toalha, amassa e joga no lixo, e acabou. E digo mais ainda, quando eu vou tomar alguma coisa, eu cheiro o copo, tá com cheiro de quê? Tá com cheiro de coca? Então eu vou pôr coca nesse copo. Tá com cheiro... Ai, que horror! Que isso? Não. Só tem eu aqui. Não tem bicho, então. Mas no máximo não, mas assim, então, assim. Eu penso assim, ó. Eu gosto de lavar a louça, eu tenho até um toque pra lavar a louça, cara. Assim, mas se tiver frio demais, vai dar um problema e tal. Agora, na hora de cozinhar, por exemplo, se tiver só eu fico triste assim. Porra, eu vou gastar meia hora pra cozinhar e uma comida que eu vou comer em 5 minutos. Que droga. Porra, podia aproveitar esse tempo de outra forma, né? Não sei. Então, isso aí me deixa irritado pra caramba, já que eu não consigo usar o tempo de forma mais eficiente, sabe? Pois é. Cara, eu fico puto Na verdade, é estranho, tipo, você pensa que você tem tempo... Tipo, se você para pra pensar, você tem tempo pra tudo. Mas quando você tá no dia a dia, você não tem tempo pra nada, entendeu? Pra nada. É, porque a gente não sabe usar o nosso tempo. E eu acho que... A gente tem essa ilusão quando a gente é adolescente. Ah, quando eu for adulto, eu vou botar minha vida no eixo. Comigo, você não vai botar vai tua vida pior, no eixo. Pelo contrário. Vai ficar pior do que tava. Vai ficar pior ainda. A gente tem essa ilusão. Ah, eu vou organizar a minha vida. Não vai. Não. Não vai acontecer. Ah, por exemplo, o pessoal do Projeto X organiza assim, vamos marcar um negócio lá na Paulista. Beleza, eu tenho que pensar. Uma hora e meia de trem, acho. Não vou. Vou inventar uma desculpa assim, não vou não dessa vez. Na próxima eu vou. Nunca vou. Não faz que nem eu, cara. Ou seja, eu mudei pro centro. Mudei pro centro, estou a meia hora da Paulista agora. É mesmo. Eu tô em OG, eu tenho que gastar uma hora e meia de trem pra um personagem. É legal, mas porra, a viagem cara, demora. E eu, que assim, eu queria muito ir nos rolês, mas eu moro, tipo, uma hora e meia de vocês também. Não tenho carro, né? Eu dependo de busão, não tenho nem o trem pra isso. Então, é triste. Show me how to lie, you're getting better all the time. And turning all against one is an art that's hard to teach. Another clever word sets off an unsuspecting hurt. And as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, man. Agora eu quero saber qual foi o melhor presente de adulto que você recebeu. Presente de adulto, não pode ser nada adolescente. Ah, caixa de ferramenta, cara. Oh, um monte de ferramenta. A minha frigideira de teflon, cara. Melhor coisa. Inclusive, eu queria muito uma caixa de ferramenta, porque eu gosto bastante de mexer com essas coisas, de mexer com um conserto e tudo mais. Só que, assim, quem que vai dar uma caixa de ferramenta pra mim, né? A minha caixa de ferramenta é o que montei, né? Tipo, eu fui comprando aí umas coisinhas, umas brocas, uns chaves de fenda. Pra não dizer que eu tal, não tenho nada, eu tenho um conjunto de chavinhas pra fazer manutenção no meu computador. Isso eu tenho. Ah. E de vez em quando elas dá pra usar também pra consertar uma coisinha ou outra. Mas eu queria uma caixa de verdade, eu queria... Aquela maluca de ferro, uma caixa né, que se abre pros lados. É, bem daquelas, com uma furadeira, com parafusadeira. Gente, inclusive, gente, eu faço aniversário em janeiro, tá? Tô aceitando. Olha, um presente que... Dá tempo de vocês juntarem dinheiro e comprarem uma pra mim. Tipo, um presente que eu dei pra mim mesmo. Uma furadeira de impacto, cara, com a maletinha toda, ai, quero todo. Ai, eu cara, quero. Eu fiquei feliz pra caramba. E eu tenho uma broca de 20 centímetros de ponta de vidro pra furar as paredes, pra ocupar toda ali. Aí eu passei toda a fiação da minha casa aqui, cara, os cabos de TV e tal. Então, de telefone. Eu ganhei uma furadeira, eu coloquei minha cortina sozinho, coloquei os negócios no meu banheiro sozinho. Eu botei minha cortina também, meu banheiro. Eu sou um orgulho, sério. Quando eu tava no processo de mudança... Quem é Rodrigo Hilbert perto de você, né? Quase virando marido de aluguel. Porra de inveja. Quase virando marido de aluguel. Faltou pouco. Que bombom da porra, é esse mesmo. Bombom da porra, sabe? Eu sou um sapão. Mas, cara, eu... As reformas que tem aqui em casa, eu sempre ajudo. Então, assim, coisa como rejunte, eu fiz pintura, colocar dobradiça, ajudar a passar fio. Nossa. Então, assim, já é uma coisa que eu gosto bastante. Agora eu só preciso de uma caixa de ferramentas pra mim, pra parar de pegar as ferramentas do meu pai. Eu queria, porque ele tem uma maquita que eu queria usar, ele tem uma furadeira muito da hora que eu queria usar. Mas por alguma razão, ele não deixa eu pegar as coisas dele, e eu não entendo por quê. Cara, eu queria muito usar aquela maquita. Deve ser muito legal cortar as coisas com ela. O melhor presente já adulto que eu ganhei foi bem recente, faz aí algumas semanas, foi uma fritadeira elétrica. Aquela ai, que bom. Faz tudo sem óleo. Tudo sem óleo. Assim, as coisas ficam meio sem gosto. Excelente. Sem óleo, ah, já sei qual é. Depende, depende. Tem uma coisa que fica melhor nessa fritadeira do que no óleo. Eu descobri que dá pra pôr óleo, então eu vou testar com óleo as coisas. Mas... Usa aquele óleo spray, sabe? Borrifa um pouquinho de óleo, não é muito... E fica mais macio. Agora, fritar torresmo nessa fritadeira, ele fica muito mais gostoso do que fritar na panela. Estoura muito menos. Eu falei, meu, que porra de trambolho é esse? O que eu vou fazer com isso? Porque é um negócio enorme, né? Que você não tem onde pôr. Você, até hoje ainda não decidi onde eu vou pôr aquilo. Mas é bom. Quando eu fiz a primeira batata frita, que ela saiu bonitinha. Parecia batata frita de McDonald's, sabe? Ah, claro, sei. Não tinha o mesmo gosto que era McDonald's porque não tinha óleo. Mas foi muito melhor do que a batata frita que eu fiz na panela. Que até hoje meu teto tá com a marca da gordura, né? Então, nossa senhora, é sério. Eu ia fazer um texto pra falar isso no Facebook, mas eu acabei não fazendo. Passou o tempo, passou o timing. Precisa comprar um depurador de ar depois, o Kiba. Preciso, porque tá feio, tem uma marca no teto. É caro, Eu tô olhando pra ela, né? Aqui tem uma marca no teto lá da gordura que espirrou. Mas não. A fritadeira foi muito perigoso. Boa, foi um puta presente. Minha mãe que me deu, muito obrigado, mãe. Eu sei que você não vai ouvir, mas muito obrigado, mãe. Além disso, eu ganhei umas outras coisas. Por exemplo, eu ganhei o que eu já até comentei, que foi o jogo de panela de inox que eu ganhei na minha tia. Meu, que coisa maravilhosa. Ai, que maravilha. Caramba, novinho. E meu... Panela nova é tão bonita, né? É, pena que... Aquelas panelas com teflon, então, cara, que não gruda nada. Aí eu ganhei uma do meu ex-chefe, aquelas de teflon, que sabe aquelas que é tipo uma frigideira grandona que tem tampa? Wok. Não sei o nome daqui, mas é muito, muito bonito. Ai, que eu quero. Ah, eu também quero. Muito bonito. A que eu ganhei é uma frigideira pequenininha, mas pra fritar ovo, tapioca. Qual que foi a motivação daquilo? Eu tinha tentado fazer uma batata rostinha em casa, numa daquelas frigideiras normais. Claro que a batata ficou na frigideira, porque aquela merda grudou. E assim, ninguém comeu. Sabe quando você... Fiquei até triste, porque, tipo, tava ficando tão bonitinha e queimou, grudou e ficou uma meleca e nunca mais quis fazer. Aí, um tempo depois, minha mãe me deu essa frigideira. Aí, agora eu uso ela pra tudo. Pra fazer pão na chapa, eu uso ela pra fazer ovo, pra fazer tapioca, pra fazer omelete, pra fazer carne, pra fazer bife. Gente, é a minha melhor posse nessa casa, aquela frigideira. E eu ganhei também um joguinho de bandejas da minha mãe, muito bonitinho, de todas as inox. Opa, também é legal. Meio, sabe, meio marronzinho, meio avermelhado, assim, bem ai, meio sei. Eu sei qual é também. Na verdade, eu ganhei metade da minha casa, eu ganhei da minha mãe, né? Porque minha mãe é meio rica, assim, então ela tá me pagando muitas coisas. Mas, A sua mãe não quer dar um presente, não quer dar minha caixa de ferramentas de presente pra mim, não? Aí agora eu tô minha casa, né? Foi meio que montada por ela. Porque, na verdade, minha mãe, como a gente morava com minha avó, minha mãe nunca teve muita opção de escolher, né, as coisas. Então... E agora ela tá fazendo a festa. Ela foi escolher para mim. Agora como tá, eu não sabia, tá se divertindo. Como eu não sabia também, ela escolheu tudo pra mim e foi bom, porque foram boas escolhas. Eu gostei das escolhas que ela fez. assim que é bom. Bom, mas é isso. Ai, mano, pra finalizar, a gente aprende a ser adulto a vida inteira, né? Tipo, a gente aprende a ser mais responsável, mas a gente também aprende que ninguém vai poder mandar a gente fazer as coisas, e se a gente quiser ficar até 4 da manhã jogando, a gente pode. E às vezes a gente fica. Só que a vida é feita de escolhas, né? Tudo tem uma consequência, né? Exatamente, como... Esse é o problema de ser adulto, porque você vai repensar, cara. Nossa, eu posso ficar acordado até as 4 da manhã, mas eu tenho que acordar cedo, acho que não vai valer a pena. Eu ainda não cresci o suficiente, porque geralmente a resposta continua sendo foda-se. Não, eu consigo pensar assim, gente, eu preciso de uns a 6 horas de sono, pelo menos. Então vamos parar agora. Não, eu não posso fazer isso, eu tenho que dormir cedo, porque senão amanhã eu vou xingar meu chefe e ele vai me mandar embora. Então eu preciso dormir cedo para ir trabalhar de bom humor amanhã, entendeu? Prioridades, tem razão. Mas é legal isso. Que a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo os nossos limites, né? E a gente vai, apesar de a gente falar como se fosse uma coisa muito chata, e de fato tem a parte chata de pagar conta, de ter que trabalhar doente, de ter que matar barata sozinho. Mano, de ter que matar barata sozinho não é um problema. Essa é uma parte que eu ainda tô com medo, porque não entrou nenhuma aqui, mas a hora que entrar eu vou ter que sair, sério. Ó, dica pra você, mais uma dica da tia. Tem um veneninho chamado Caotrine, você encontra em casa de ração. Você compra ele, você mistura ele na água usando as instruções do rótulo, você passa na porta de casa e você passa com um pano pelo chão da casa. Eu vou ter coragem pra fazer isso. 6 meses, não entra nada. Eu jamais vou ter coragem pra fazer isso, eu não tenho. Não, cara, você não precisa, tipo, é só você, se você vai passar pano na sua casa com um desinfetante, você coloca um pouquinho desse veneno e passa pano no chão normal, entendeu? E você passa na porta, elas não vão entrar. É isso que eu tô falando, é muito mágico isso. Tá vendo? A gente vai aprendendo as coisas. Eu preciso anotar essa dica pra... Espero que nunca entre. Mas, ainda assim, bem que meu prédio é novo, ainda não deu nenhuma infestação, assim. É. Espero que demore bastante pra entrar. Espero que eu amadureça um pouquinho mais antes de entrar uma barata aqui, entendeu? Eu ainda preciso de um pouquinho mais de amadurecimento pra enfrentá-la. Gente, eu ainda choro quando aparece lagarta aqui em casa, que de vez em quando aparece. A lagarta é. Isso não é uma coisa que vai mudar tão cedo. Mano, lagartixa. Mas, tipo... Eu vou até lagartixa fechar a janela. Lagartixa é bom que elas comem barata. Eu gosto delas. Não... Lagartixa é de boa. Gente, lagartixa é um bicho tão bonzinho, ele come inseto. Mas não, eu vejo uma lagartixa. Come... Pode comer do lado de fora, né? Não aqui dentro. Ok, come lá de fora e vem as aranhas ali dentro, na casa do Kiba, de boa. Aí tem problema. É. Mas eu acho que é legal isso, porque a gente vai aprendendo a fazer escolhas, né? E por mais que seja chato, por mais que muita coisa seja complicada, é bom você depender das pessoas, mas você ser independente também é muito bom. Você ser senhor de si também é muito bom. Eu ainda moro com os meus pais, mas não é uma questão de você morar sozinho ou não apenas. Eu conheço muita gente que mora sozinho e não lava um copo. Eu lavo, conheço muita gente que mora sozinho. Eu lavo sempre. Eu só lavo de sábado. Que não deveria ser autorizada a viver em sociedade. Sério. Eu só lavo de sábado, não lavo durante a semana, ainda mais nesse frio. Não, tinha uma galera que morava com o meu ex, que os caras fizeram uma fogueira na porta da casa deles. Uma fogueira? Eles estavam tomando água em Tupperware pra não lavar a louça. Não, nossa, aí, você ainda não chegou nesse ponto. Não, eu lavo. Então. Porque assim, eu vou falar, eu tenho bastante prato, bastante copos, então dá pra mim ficar uma semana inteira sem lavar a louça, entendeu? Ah, lavo tudo de uma vez. Ah, vai me dando faniquito, não dá. Mas é legal. É legal pra gente poder se virar. O mundo é grande. Então quando a gente é adulto, a gente consegue ver ele maior. É bom isso. Mas acordar cedo e pagar conta ainda não sabe. Eu ainda quero organizar uma noite de queijos e vinhos na minha casa. Ainda vou fazer uma noite de queijos. Eu não tenho rolê mais adulto do que esse. Noite de queijos e vinhos. Isso é bom. Nossa, gente. Eu não sirvo pra esse tipo de rolê. O que, que você veste num rolê desses? Como você se porta num rolê desses, mano? O que você veste é bom. Eu tô falando, na mesa de queijos e vinhos da vida, eu sou a pessoa com saco de Cheetos e com suquinho de uva. Você põe aqui seu cochicó ali, você põe aquela sua parte de luva chique, elegante. Tem que ter aquela luva. Ali, eu tenho cara de quem tem roupa chique e elegante. Então. Eu tenho cara de quem tem roupa chique e elegante pra usar no lugar desse. Bom, mas então. É isso, né? Acho que por hoje é só, né, gente? A gente vai ficando por aqui, né? Esse podcast foi um podcast curto, mas foi um podcast divertido de gravar. Pelo menos a gente não enrolou, não ficou enchendo linguiça, né? Não vou citar nomes. Oh, e o editor vai ficar mais feliz ainda, que é mais curto ainda. Oh. Exatamente, 3 pessoas por dia. Vai ser maravilha. Então, muito obrigado, galera. Até semana. Até daqui 2 semanas, né? Porque mudou a ordem e faz tempo que eu não gravo. Então, muito obrigado, galera. Até daqui 2 semanas e fiquem com o caixa de entrada. Falou, pessoal. Beijos, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji. Aqui é o Jin. Boa noite. Boa noite. Para vocês que estão escutando esse podcast, vamos começar com os nossos recados básicos de sempre, né? Se você escuta o nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via iTunes, não sei por onde mais, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. E caso você queira participar aqui conosco do podcast através do seu e-mail, é só mandar para o contato@projetoxpodcast.com.br. Siga a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também o nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast. E para os stalkers de plantão, nós temos o nosso Twitter, o @projetoxpodcast, que eu acho que não vai durar muito tempo mais, mas tudo bem. Que pessimismo, viu? Ah, é. Eu digo o Twitter, não o Projeto X, tá, galera? Ah, porra, que susto. Caramba. Porra. Bom, então começamos nossos recados de sempre, né? Primeiro saiu o Expresso Cast número 24 sobre o quarto filme do Kara no Kyokai. Sim. Link na postagem. E além disso, também saiu uma playlist aí, que é a playlist do Linkin Park, onde é uma homenagem aí ao Chester, né? O Chester Bennington, né? Isso, morreu recentemente. E o Linkin Park, que é uma banda que marcou uma geração de jovens, né? Dos anos 2000. Link na postagem. E vamos para os nossos e-mails, né, Seiji? Isso. Primeiro e-mail é do Rafael Taira. E aqui ele fala do feedback do último podcast, que foi sobre o Tokusatsu que nos marcaram. Que ele começa falando: ficou um cast muito bom. Consegui relembrar algumas séries que vi e descobri umas novas. Vocês têm um bom gosto. Meu Tokusatsu que me marcou: Flashman, o Garo, a primeira temporada. Tokusatsu bom para iniciantes. O Kamen Rider Force, pelo tema de amizade, que tem muito nexo com os mangás da Shonen com amizades. Também não terminei, mas pretendo terminar. Também aqui Baringer pela sua comédia, mas não terminei, parei no começo. O Gokaiger para conhecer as séries antigas. Aqui, ó, o Tokusatsu que você adora rever. Jiraiya, né, pelas lições, trilha sonora e evolução do personagem. E o Sobren e o Flashman, por serem bem fechadas na história e gostar da trilha sonora. Um Tokusatsu que surpreendeu ele, né. Kamen Rider Amazon de 74, apesar de ter suas histórias baseadas na ideia do Amazon se adaptando à vida na cidade, mas também me surpreendeu com toda a dramática envolvendo o monstro Topera, além de toda a relação do protagonista com as crianças que ensinam palavras a ele, e dois vilões bem diferentes. Bem, não vou dar tanto spoiler, usa um pouco o Rider Kick, e estou bem curioso para ver o Amazons, que saiu recentemente. Me surpreendeu o filme do The First and the Next, por causa da história, o filme e a roupagem data. E para fechar, um Tokusatsu que ele não recomenda, Kamen Rider Decade. É maravilha, pois acho a história com muitos furos e meio perdida. Concordo. O protagonista é uma porta, concordo mais ainda. Outro também é o Machine Man, mais pela galhofada. Também não recomendo muito Sailor Moon Live Action, tanto que acabei dropando por ser muito diferente do anime. Mas dizem que ele é melhor, quer dizer, mas dizem que ele segue mais o mangá, cara, que parece que é bom, hein? Olha aí. Mas é isso, Rafael Tara, muito obrigado por todo esse e-mail aí, por toda essa mensagem. Obrigado, e o próximo e-mail aqui é do Rafael HQ, cheio do Rafael essa fecha entrada. Oh, yeah. Enfim, é um e-mail curtinho de tudo, e ele fala assim: olá, pessoal do PXP, eu vi poucos Tokusatsus, mas o meu favorito é Jiraiya. Também curti Yukendo na época em que passava na Rede TV. Kamen Rider eu cheguei a ver alguns episódios, mas não me empolgou. Tenho vontade de ver algum Super Sentai, só não sei por onde começar. Por onde começar? Se for Super Sentai, eu recomendo ver Shinkenger, cara, que ele é ótimo. Eu recomendo você começar pelo joguinho Chrome Squad. Ou isso também, né? É válido. Você chegou a jogar Chrome Squad, sei? Ah, eu só vi alguns vídeos, nunca joguei. Deveria, eu acho que você ia gostar. Eu acho que eu ia gostar mesmo, cara, na boa. Mas é isso, olha, Super Sentai, nossa, tem um monte, depende da geração. Você quer ver os mais velhos, os mais novos? Você quer ver algo mais bobinho ou algo mais maturo? Eu recomendo começar a ver com Shinkenger, eu acho. Eu quero ver um Super Sentai tailandês, Seiji. O que você me recomenda? Putz, eu não conheço. Não é comigo, não, mas eu acho que existe. Eu deve, acho. ter, deve ter. Acho que deve existir, tá? Mas é isso então, Rafael Kaki. Obrigado pelo seu e-mail também. Muito obrigado e até a próxima, né? Próximo e-mail aqui, um e-mail grandão do Admilson Alves Freire Jr. E aí, galera do Projeto X, aqui é o Admilson, 26 anos, de São Paulo. Sou ouvinte novo do Projeto X e maratonei os mais de 200 podcasts, 23 expressos e 90 listas. Ufa! E fico seguro em dizer que o Projeto X é meu podcast favorito. Opa, garanto. Olha só. Oh, que legal. Muito obrigado. Gosto principalmente dos episódios de bastidores e desabafos, onde os ouvintes acabam conhecendo um pouco mais sobre os podcasters e a experiência se torna um pouco mais pessoal. Só gosto de ver bastidores mesmo. É legal. Se tiver lavagem de roupa suja, é melhor ainda. Eu, pessoalmente, já tô naquela do, ó, os primeiros 50 você pode desconsiderar. Pior que eu não escutei os primeiros 50 mais, faz tempo, viu? Porque faz muito tempo, faz tem. Bastante. A gente melhorou muito de cá pra lá. Quase 5 anos, nossa senhora. É, então. Sobre o episódio 224, né, dos Tokusatsu que nos marcaram, confesso que não sou muito fã do gênero. Assisti um pouco de Jaspion, de Ultraman na televisão quando era bem novo. E assisti muito Power Ranger, que embora não seja um Tokusatsu, acabou me deixando com uma imagem negativa do gênero por muitos anos. É, porque Power Ranger não conta, é uma adaptação americana que tem uns problemas, algumas versões, viu? Na boa. Outros são legais. Confesso que depois de ouvir o episódio, deu vontade de assistir os Kamen Riders indicados e também o Garo, por ser muito diferente dos outros Tokusatsu. Ele fala isso apenas pesquisando imagens no Google, cara. E é bem diferente mesmo. Com relação ao Expresso 23, né, de Undertale, confesso que não sou um gamer e muito menos jogo RPG, com exceção a Pokémon. E por isso não conhecia o jogo, mas mesmo assim achei uma premissa interessante, a de não ter que derrotar os inimigos somente com porrada. E acho que essa narrativa poderia ser adaptada em outros formatos interativos. Enfim, acredito que tudo aquilo que tenta inovar é válido. E eu acho que no Undertale consegue fazer isso. É, consegue. Mas se você quer uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais agradável, que tenha a mesma pegada, você pode pegar o One Shot, que em duas horinhas você zera ele ali e tal. Não tem luta, não tem nada. É um RPGzinho bem simples. Maravilha. Mas bem divertido. Com relação à playlist 93 de karaokê, achei muito legal ver o Panda de volta. E seria mais legal se outros membros há muito desaparecidos também voltassem. Aí depende da agenda do povo, cara. É assim mesmo, né? Tá difícil. Sou mais fãs das playlists voltadas pra animes, openings, endings, insert songs, etc. Eu também, cara. Como sugestão de tema, acho que um House of Cards Parte 2 seria interessante com as temporadas 3, 4 e 5. Não sei. É, não sei, porque a gente tá no Brasil, né? Então, acho que perdeu um pouco a graça do... Porra, é mais interessante ver o noticiário, cara. Na boa. Toma essa, House of Cards. Cria um roteiro melhor do que isso, pô. Também ele queria um podcast mais completo da série Dark Souls. Também acho que ia ser legal. Eu também acho que ia ser legal, mas eu ainda não joguei o terceiro, como eu falei no Expresso Cash lá. Olha aí. E é isso aí. Esperar entrar em promoção na Steam. Olha aí. Que a vida não tá fácil. É. E por fim, defendendo a parcela otaka dos fãs do Projeto X, ele queria muito ouvir um podcast do Gash Bell, obra master do Makoto Raikyu. Caramba, Gash Bell. Quem que assistiu o Gash Bell aqui na staff? Eu não assisti completo, mas acho que daria pano pra manga isso daí. O Abi, acho que o Mugi, talvez. Puta, não sei quem mais, cara. Cara, daria pra chamar convidado, né? É, talvez. Pô, eu conheço um youtuber que gosta bastante de Gash Bell. Daria pra chamar ele. Talvez seja válido, eu não sei. Eu não conheço ele pessoalmente, tá, mas eu sei que ele gosta. É, eu também não posso participar desse, eu não vi muito, não. Bom, um abraço pra galera da staff em geral. E PS, vou dar uma passada no Nerdópolis e talvez ganhe mais um podcast na minha lista. Vai lá, o pessoal é legal também, viu? Vai lá. Valeu, Edmilson, muito obrigado. Você é um novo ouvinte. Continua escutando a gente, por favor. Sim. E continua mandando mais mensagem também. E comenta lá. Eu quero ver comentário nos podcasts, todos eles. Além dos e-mails, obviamente. Enfim, brigadão. E o próximo e-mail aqui é do Rui Carodi. Ele começa assim. Hoje quero ser breve. Desculpe-me. Primeiro, Undertale é maravilhoso e me fez caçar vídeos do jogo pela internet, pois cada jogador podia ter reações bem diferentes. Acho que é o jogo que mais entendeu o conceito de interatividade. Eu recomendo e peço que façam, se possível, um cast sobre True Demon, que é engraçado, triste, lindo, etc. E Journey. Journey é de Play 3, é um jogo bonito, eu não pude jogar ainda, enfim. Sério, esses jogos são emocionantes demais. Só comentando assim, Journey, você falou que você não jogou, né, mas... E o True Demon, será que é possível fazer também um To The Moon? Daria pra fazer alguma coisa. Eu não sei se teria um cast inteiro, porque eu, assim, eu ouvi muita gameplay, eu não cheguei a jogar ele necessariamente na minha listinha de preciso jogar, sabe? sabe? Mas ele é um jogo que é feito em RPG Maker, que é focado em história. Parece maneiro, parece legal. E, tipo, não tem luta, não tem nada, é na história e é isso aí. Um Expresso de To Demon acho que rolaria. Eu sei que a Dri jogou. Olha aí. Isso eu tenho certeza. Então, daria. Olha. Eu sei que a Dri jogou, eu não joguei. É só ela achar mais alguém, talvez aquela amiga que tá gravando os Tales da vida. A Ana. A Ana. É, então, pode ser. Vocês têm que fazer uma gravação de leitura de e-mail com a Ana a três um dia. Seria de maneiro, né? Enfim, continuando aqui o e-mail, vamos parar devagar, né? E segundo, embora Tokusatsu não seja muito do meu interesse atual, o cast ficou ótimo. Inclusive, dando vontade de ver várias das recomendações. A edição estava excelente e os convidados foram ótimos. Ou seja, elogiou sua edição. Muito obrigado, Rui. Adoro música de Tokusatsu, então, porra, tava caprichando. E as cenas pós-créditos, que tem a gata como vilã, foi impressionante. A gata trolando o convidado, essa foi boa. Ok. Eu acho que eu não vi a cena pós-crédito. Foi engraçado. Por fim, muito obrigado por trazer um conteúdo de fã tão bom e que é divertido de ouvir. Ouvindo ele, me esqueço por momentos da fase onde estou. Muito obrigado por essa ajuda tão necessária. Ah, podcast serve pra isso também, né? Pra motivar, né? Levantar o astral. Eu queria ser rico e pagar alguém para editar pra nós, mas... Eu também. Aí ia ser muito melhor as coisas, mas... Ou ficando rico se alguém me pagasse pra editar também. Seria bom. Bom, mas tudo bem. Enfim, muito obrigado. E daí vamos pros abraços, né, Seiji? Quem que mandou abraço pra gente essa semana? Isso, pra fechar esse caixa de entrada, mandar abraços pro Gabriel Dantas, pro Lucas Santana, pro Rui Carodi, pro Arthur Antunes, o Ghost Durbo, pro Rafael Taira e pro Edno Silva. O pessoal que comentou o podcast, Expresso, playlist. Muito obrigado, galera, por terem comentado. Obrigado aí pra todo mundo. Tchau, tchau. E fica com a música de encerramento, que é o que eu vou fazer questão. Eu tô falando aqui, eu quero que seja a abertura do anime novo aí, o Koinouso, O Amor é uma Mentira, lá. Ah, eu já sei qual é. Enfim, um abraço pra todo mundo e fica com essa música aí do Koinouso, o Ureshi Kanashi. Koinouso, tá bom, tá bom. Valeu, Jin, muito obrigado. Falou, valeu, galera. Tchau, tchau. E falou, tchau, tchau.